sabe o quê? Aí, o Yorgos do Canadá gostou dos aplausos aqui. Vamos mandar uns aplausos aqui, vibração boa do Brasil aqui. Aí, Yorgos, from Brazil, Salvador. Valeu. A saideira aí. Microfone aberto, quem quiser recitar uma poesia aí. Thank you. Mais ninguém. Drum Music Session. Viu? Diretamente do Arizona. Sai uma caipirinha aí pro Viu, que ele gosta. Thank you. Thank you. Vamos embora para Bogotá. Vamos. nada até o rei. Se você quer amor, chegue aqui. Se esquece ser a dor, venha pra cá, pois a ilusão é doce como mel. E cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem esse qualité do exterior? Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambe. Vamos cruzar a Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que em Passagadá pra agradar até o rei. Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambe. Vamos cruzar a Transamazônica pra agradar o freguês. Vai ser melhor do que passar agradar até o rei. Desde pequeno sabe o que é isso. No fio da navalha brincar no precipício. A vida e a morte escolha seu troféu. E pois cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem esse qualité do exterior? Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambe. Vamos cruzar a Transamazônica pra agradar pra freguês. jogo. Valeu, Bahia. Bichos! Sai dos lixos! Baratas! Deixa eu ver suas patas! Ratos! Entre nos sapatos! Do cidadão civilizado! Capitão Minhas Ruas! Oncinha pitada, zebrinha listrada, coelhinho peludo! Vão se fuder! Porque aqui na paz da terra só bicho escroto é o que vai ter! Bichos escrotos, saiam dos esgotos! Viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras.

A pedido de Irlan aqui, vamos mandar um aqui. Thank you.